Ah, rapaz, chegamos mais uma semana, mais um descarrego. Dessa vez o número 64 na sua orelha, via Mutante Radio e também via feed do podcast. Pois é, abrimos o programa com Left Alone, banda californiana. Os caras chegaram com Mile High. Baita singlezinho bom, hein? Meu, essa semana chegou single, muita banda de hardcore com single bom. Eu que sou mega fã de hardcore, queria ter um programa de hardcore, mas isso é papo para outra parada. Os caras chegaram com Mile High, baita sonsaço, e vamos seguir o programa. Pois é, vamos lá, vai. Vou confessar para vocês, o programa dessa semana vai ser um pouquinho mais curto, face a um desânimo mesmo, um pouco misto de desânimo com um pouco de gripe. Aconteceram algumas coisas aí durante a semana e eu não tô muito na pegada de fazer um programa muito curto, mas eu não posso deixar vocês na mão. Então vamos seguir aí com Rancid, Life Won't Wait, que a vida não segue, cara. A vida não segue, não. A vida não espera, a vida não para. Você tem que alcançar suas paradas aí de qualquer jeito. Esse petardo chegava no disco Life Won't Wait de 98 do Rancid. Sonsaço, e faz tempo, hein, meu filho? Pois é, vamos lá. Na sequência, Goldfinger Here in Your Bedroom, som mais antigo ainda, de 95. Depois, The Holophonics, coisa um pouquinho mais nova, chegava no Masquerades Volume 9 de 2016. O som que a gente tirou do Holophonics se chama Stitches. Depois, vamos com Pops of Chillytown, com Wisdom Teeth, musiquinha um pouquinho compridinha. Depois, Step Back do Society, Sociedade do Ska, Skacor fudido, coisa nova recém-lançada. Vai, meu filho, a gente já volta já. To salvation. No more war. Empires all the big man's war. One sentence, they victimize never despise. Uprise and our people must rise. Decide your faith and life won't wait. Life won't wait. Thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out. Shaking, falling onto my knees. And I without your kisses, I'll be needing stitches. Tripping over myself, aching, begging you to come help. And I without your kisses. drawn to a flame. Oh, you'll lure me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going. Gotta get you out of my head. Needle and the thread, gonna wind up dead. Needle and the thread, gotta get you out of my head. Needle and the thread, gonna wind up dead. Needle and the thread, gotta get you out of my head. Needle and the thread, gonna wind up dead. Needle and the thread, gotta get you out of my head. Get you out of my head. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. Sunday. Sometimes I just have to step back and really take a look around. I went to think and my troubles start to sound. We obsess over all the little pointless things which can be found. Que si no me peino el pelo, que de qué voy a vivir. Le dicen a mi madre que tenga mucho cuidado, que la música es cosa para vagos, que la hora a la que llego, a la que salgo, que mejor estudie algo, que trabaje de verdad. Pero no vengas a mí a decirme cómo lo digo, mucho menos a vestirme. Deja las apariencias, maquillaje. pienso, es un sueño nada serio, es una pérdida de tiempo. Pero si fuera abogado o ingeniero, todo el mundo me diría, este tipo está cabrón. Borrachera de tristeza es lo que siento cuando miro tu trabajo, cuando miro tu escritorio. Que nosotros no tenemos culpa alguna de que hayas escogido la corbata del maletín. Pero no vengas a mí a decirme, como lo digo, mucho menos a decirme. Deja las apariencias, maquillaje pura. Baila, mueve tu cuerpo, no te dé pena, cantarás si tú no sepas. Bebe si no te gusta. Cheira de Tristeza, Los Elefantes, aquela banda de ska de Bogotá, cara, que a gente tocou faz algum tempinho, faz umas duas ou três semanas. Eles chegaram agora com um single novo, coisa fina, coisa muito boa. Eu não ia deixar de tocar aqui no Descarrego nem a pau, né, meu filho? Vamos lá, e agora pra fechar o programa de hoje, eu falei que ia ser um pouquinho mais curto, tô um pouco desanimado. Semana que vem eu volto na pegada, mas hoje, sei lá, não tava muito na pegada de fazer um programa comprido. E também não podia deixar de tocar esse som, que é o último som do programa. Ele tem que ser, evidentemente, um cover e coisa nova também. Chegou Arpione, que já lançou no passado aquela coisa maravilhosa de Trem das Onze. Eles chegaram, putz, agora eles lançaram Should I Stay or Should I Go, versão ska. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou falar pra você. Você achou que ficou bom o Trem das Onze? Eu acho que... Eu não sei como nenhuma banda pensou em fazer uma versão ska parecida com essa de Should I Stay or Should I Go. Classicíssimo. Da música, não só do ska, da música em geral, tocada pelo Clash. Pelo amor de Deus, vai, ouve aí, até semana que vem, um abraço, falou. No more wars, no more pain, brothers and sisters, please understand, let the love shine, let the love shine. Darling, you got to let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always this, this, this. You're happy when when I know my needs. One day is white and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom it's supposed to be. Don't you know it's close even with me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I go?